Papo Galeão. Consegue uma hora mais para falar que vai subir a São Bruno, tração do Bacu. São Bruno, tração do Bacu, aguardando para agora. direita borda, para que 3 horas de se alterna para cima. Quando você voar no ataque, você virou PV Índia, ponto de separação de ponto de decolagem e o ajuste no 09. Autorizado o ataque de cima direita, ponto de separação de canal do 1561. Zero. Tango 10 after departure, turn right. Tango 1, departure and bottom transition. Squawk code 5111, Tango departure 120, decimal 8. Autoriza direto Tango, gol 561? É 561 na confirma, né? Autoriza voar direto Tango? Autorizado Lido. Direto Lido, agradece o gol na 561. Salvador, o Papa Romeo Golf X-Ray Yank já se encontra aqui na interseção da saída do Porsche 3. Já posição na saída do Porsche 3. Gente, manterá a posição. Alô, senhor, Fox Bravo, chama de investigação, chegada BF. Autorizando a descida sem instruções para dois motores e ajuste número 18. Saiu com hora, taxa Índia. Aqui é o Holy Point, aqui é o Holy Point, o Point Red for Takeoff, que é a Leite Mazeiro, a Leite. Ok, we are to taxi via India to Holy Point, runway 10, call you back to... Ready for takeoff, Argentina? Yes, another question. We should get into the runway by Bravo or by Charlie? Sure, we are at your discretion. It's an honor via Bravo or via Charlie. Okay, so continue texting via Bravo and we are here to line up. Clear to line up and take off on 910. Winds 160 degrees, 129. Thank you. We are clear to line up and take off on 110. Now, 1911. A nave é a bota na saída do Pátio 3, autorizado o ingresso no Pátio 1 para o portal 04. Ok, Gol 73 em Anca, autorizando o rebote até o finalizar até o Ponte 4. Obrigado. Okay. para a gente, motor, com máximo 8 minutos na marcha lenta, estando um Lima, marcha lenta. Quem já conhece o campeonato? Já foi. Quem chame é o técnico. Mission 1911, climbing in the temple to 3-0-0-79-1-9-9-1-1. Bom, obrigado. Gente, bom dia. Correio, Salvador, é o voo 961. Nós estamos para Guarulhos. Ok, 961, subida São Paulo, transformar ativa, bate 4. Tá pronto para o ataque. Temos 128 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna após o Eston. 18 número, ataque 130, tem a ponte de espera no 0 e a parte 341 Índia. Ponte de espera, champanhe para decolagem, ajuste no 08. Protec, parte 3, confirmando o parte 1, depois Índia, ponte de espera, chama pronto, gol 89. Could you repeat the secondary frequency? It's not be able to communicate in the principal. 128.25. 128.25. Victoria 2895, Sierra Foxtrot Bravo. Obrigado, meu bom dia. Boa noite. Oi, Salvador. Boa noite. Bom dia, aliás. Sierra Foxtrot Bravo está na Mirão. Está no Lopes Garoa, vista. Sierra Foxtrot Bravo, aguarde pista livre, registro no 08. Sierra Foxtrot Bravo, solo aos 2 megawatts. Ah, era espaço. De livre à direita, ative Alfa, chama os 2 jets. Chama pela Alfa, ativa 2 jets. 24. Passei o ano 61. Sou 61, autorizado Guarulhos, via uma posição de voo, no nível 360. Visa São Bruno para São Monte, uma curva direita para a decolagem. Responde 5130, controle 120, décima 8. 360, autorizado de rota do plano, decola da 10, São Bruno para São Monte, pela curva da direita. 5130, transporta 08, controle, voo 961. Conhece, na remota 2, chama para o chefe de falência, 961. Chama o centro de si, chama o nível 8 do sinal 8. Centro 1, 301 no Cupido. São Paulo com o Waze, nível 280. Eu colo da 190 com a primeira curva à direita na saída São João, no Leia da Morte. Eu cruzo 190 a primeira aerovia, após curvagem, conforme rote. Transfondo em 5134, controle em 1920-18. Por gentileza, é que eu tenho que ir a coisa 1-0, cruzado, a coisa 1-6, Cosmo, depois Confins e depois Confins. É, até Confins tá correto, depois de Confins é DCT, Chomote, X-Ray Oscar, mais Oscar Delta, Ampers, Luzlista, Entite, depois faz a cidade. Gente, são 3-0, protegimento correto, reporte pronto para o pushback econômico. Prossegue o táxi via Juliette, Pátio 1, Contorno, Pátio 1, Lima, mais Quebec, na Quebec, chama novamente. Plantão do 2, puxa o funcionamento. Autorizado, cruzamento 917, taxa 7, 5, com o coche de frequência, boa noite.